Azul 20, grau de Conha. Decolagem Azul 2. Aguarde só um minutinho, vou ir com mais perto. 0, voo Serra Vista 366, lista para 2510, autorizado RNAB, reduza para 200 mais. Reduzindo 200, 2500 BES na proa 2, Serra Vista 366, com 20 no meio. Então, 3600. Estabilizado, Azul 4107. 4107, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1 no 8, 95, 4107, boa noite. E o pushback de Sarato, como for tech, summer, push 30. Azul 2774, contato radar na decolagem, suba ao nível 160, sai da coral. 7, autorizado pouso, destino 0, vento 1, 20 graus, 62 a 0. E pouso no 0, azul 4107. Quadro identifique, foi Serra Vida 368, desça ao nível 070. 368, 070. Estabilizou até 3600. 3600, reduza para aproximação, chame torre 1 no 8, decimal 95. 3600, tá legal. Salvador, boa noite, está 3600, final no 0, Serra Vitor 372. posto de aproximação, vai transição de pouso. Será 3600. Estimativo 3152, desça para 2510, autorizado R9, reposto estabilizado. 2516, autorizado R9, para 3152. Solos 2-0, direito 2-1-9, show. 2-1-9, 4-1-0-7, vai. Canelia 074, boa noite, identifique, desça para o nível 080, chegada à correção. Foi servido 368, desça 080. E o 5974, chefe centro do Recife, 25 decimal 1, alterne 128 decimal 35. Pode confirmar a confirmação? 25 decimal 1. Vai chamar recepção 25, outra negativo 2235 aí, 1974. Obrigado, Azul. Cavaleiro Azul 2713 para descida. Azul 2713, desça para 4000 pés, ajuste de altímetro 1016. 4000 Azul 2713. Uno 098, foi Serra Vitor 366, desça para 3000 pés, ajuste no 096. Serra Vitor 366, 3000 pés, no 096, agora no 098. DMA 00, são as 22, direito no 19, chão. Serra 3600. Azul 2534, desça para o nível 050. 050, 3600 táxi via Alfa, observe o tráfego que vai ingressar na parte 3 nesse momento, chamando a Juliette. Alfa visual com tráfego, chamando a Juliette, da 3600. Para o 060. 0 Juliette, portão 7. Juliette 07, para 3600. Salvador, eu vou no 868, tem reclamação a WIS, de autorização Aracaju. Um minuto com a Aracaju, no 868. Certo. Para 2500, autorizado o sinal do RNAV 1098. Obrigado, RNAV 1098. Azul 2713, retorno para sequenciamento, curva à direita para 225, limite radial 270 de Salvador. 225, limite a 270 de Salvador, azul 2713. Não. Autorizado, Sam 3152. 3152, chame torre 1 no 8, decimal 95. 895, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Sam 3152, cabeceira no zero. Capitão Jesus, menino autorizado 11, vento 100 graus, 101. Livre pouso, cabeceira 1 no zero, Sam 3152. Para 2510. A 096, 2500, azul 27, 23. American 230, ready for takeoff, 1-0. Roger, I'm in that position. In position, American 230. Roger, American 230, I'm in that position. 2713, voo pro do Serra Vitor 366, autorizado final da RNAV. Serra Vitor 366, azul 2713. Azul 2534, retorno para sequenciamento, esquerda proa 030, limite radial 290 de Salvador, reduza para 200 nós, aguarde Serra Vitor 366, desça para 2510, ajuste no 06. Esquerda 030, reduzindo para 109, desce com 2516, só se for 534. American clear to line up and wait for takeoff and then line is clear. Line up and wait when that's when we clear American TCA. Boa noite, passarei 2224, foi direto Serra Vitor 368, informe para descida. Direto Serra Vitor 368, reporta descida 2224. Azul 2534, direto Serra Vitor 366, reposto estabilizado na RNAV. 366, reposto estabilizado 2534. 6074, está atingindo. Vou no 0698, chame torre 1 no 8, decimal 95. 895, 1098. Oxalé 6074, desça para 4000 pés, ajuste de altímetro no 0 no meio. 1008. Passou 366, visual com campo azul 2713. Azul 2713, chame torre 1 no 8, decimal 95. 95, obrigado. Autorizado Aracaju 230, conforme rota do plano, subida Puca Jamaracaju, primeira curva à esquerda, código 5526 e o controle em 1119, corrigindo no 208. Autorizado Aracaju 230, Puca Jamaracaju, na curva esquerda, 5526 para o fundo em 208. 268, correto, chame para puxa acionamento. Jamaracaju. 3152, me escuta? Não escuta. Táxi autorizado Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, Autorizado ponto, voo 098. Aircraft 230, agora 30, control now 120, this 8. 120, this 8, American 230, uma noite. American 230, 2.1, climate 340. Same, 1208, please, 1208. Reduza para 1809, desça para 2510, voo Sierra Vitor 366, autorizado final do RNAV. Voo Sierra Vitor 366, descendo para 2500, iniciando a redução 6074, autorizado. American Airlines 230, radar contact on takeoff, climb 2 flat level 340, perform bomb at departure, landing transition. Departure and Nimin transition at climate 340, American 230. Oxalé 6258, voe direto para a Vitor 366. 366, estabilizado nacional, o sul da 534. Da 534, chame torre 1 no 8, decimal 95. 295, obrigado. Salvador, sul da 534, nacional. Continua a transformação, vai para o Luciano Pouso. 500 autorizado LS. Correção, autorizado RNAV, questão no 10. Serena 2224, voo direto Serra Vitor 366. Serena Serra Vitor 366, passarei 2224. Visual Delta 074, chame torre 1 no 8 decimal, logo. Chamada de autorização de pouso 074. Guarda, 0074. Com 868, puxo 10 treinamento, posição 8. Com 868, autorizado, deixa eu para o táxi. Autorizado, vou chamar o táxi. Fala, Azul, 27 no 3, ligou na pista. 7 no 3, táxi autorizado, Alfa, quilo, parte 3. No parte 3, atende a sinalizador. Alfa, quilo, parte 3, ligado. 368, desça para o nível 0, 6 dúzia 0. Mando Serra Vita 368, descendo para o 060, azul 6908. Solos 37, direito 219, solo. 219, grato. Solo, boa noite, azul 234. M074, autorizado pouso, leão 1100, grau, 1009. Chame torre 1 no 8 decimal 95. Boa noite. Boa noite, chame 2 5 8, continue a aproximação, vai pelo Galo, via parte principal Índia, ponto de espera 2895, ajuste de altímetro 1015, no 868. 095, parte Índia, 895 no ponto de espera, obrigado, boa noite. Aparelho 2224, desça para 2510, ajuste de altímetro 1-0 no 5, autorizado. O final do procedimento é NASE para a pista 1-0, reporte estabilizado. Change 2500, 1015, reporte estabilizado, final da RNAV, 2224. Pois, apenas fique atento ao tráfego da Azul, em breve da Azul, que está ingressando em poucos instantes no portão 03. Avisou, obrigado. 366. 4 mil Bravo no 05, Serra Vitor 306, o 03. Chanel 674, boa noite, táxi autorizado Alfa Kilo 43, no 43 atende aos sinalizadores. Alfa Kilo 43, 674. 2465, I believe it was, American 235. The count frequency is 125, it's called 45. Okay, 2545, thank you, 230. Exato, 258, vem aqui no 00, graus 109. Ponto de espera, pronto. Boa noite, 68, autorizado, né, Mantena 0? Ali Mantena 0, boa noite, 68. Já chegando aí para finalizar o tiro. Ah, tá, obrigado. 8-6-8 autorizado, ele é linha decolar, dentro do 00 graus, 8-6. A linha decola, voo no 8-6-8, funciona 0. Chanel 258, táxi autorizado Alfa Kilo Pad 3, no Pad 3 atende aos sinalizadores. Posição prevista é a Uno Lima. Pesado 2-2-4. 2-1-1-8-9-5, passarei 2-2-2-4. 2-18-9-5, boa. Salvador, passarinho do 2224, boa noite. Passarinho do 2224, fecha de aproximação, lá pelo seu recurso. Ah, escuto. Pouso autorizado, vento no 00 grau 089. X-1 gente, livre pouso, 2224. 1868, decola aos 43, controle 120, décima 8. 1208, gol 1868. Controle Salvador, gol 1868, decolado na Sul-Caracaju, passando 1.700. No 1868, subanível 230, saída da PUCA, contato radar na decolagem. 230, voa Estabilizado visual 6908. Depois em 1 no 8 decimal 95 azul 6908. 295 908. E Salvador 6908 da azul, visual ao porante. 08, boa noite, que está a Passarelo 2224, solo 47, direita, solo Salvador 1219. Direita 1219, passarelo 2224. Direita 398, vai seguir 5.000. 398, desça para 2.510, voce a vida 366, reporte estabilizado na final da imagem. 2.500, voce a vida 366, comandante estabilizado. 1908, pouso autorizado, vento no 00 graus 89. Livre pouso, pista no 366, procedimento está 3398. 398, chame torre 118, decimal 95. 1895, está 3398, obrigado. Torreça 3398, boa noite, aproximação intermediária. Aguardando autorização de pouso, 3398. Azul 908, chama 52, direito 219. Direito 219, chama azul 6908. Bom, 868, passa 210, 230. No 8, Leme Centro Recife, 1-26-85, alterne 1-25-45. 2-6-8-5-2-5-4-5, vá. Paulo Salvador, Azul 6908, Júlio Alfa. Azul 6908, táxi autorizado via Alfa Juliette, posição 4 Lima. Alfa Juliette, posição 4 Lima, azul 6908. 6908, correção Alfa Kilo 4 Lima no Pátio 3. Gente, Alfa Kilo 4 Lima no Pátio 3, azul 6908. Muito boa noite, gol 9276, assim da informação alfa. Gol 9276, boa noite, identifique, desça para 4.000 pés, ajuste o altímetro 1-0, 1-5, vou direto para a revista 366. Descendo 4.000, 1-0-5, vou andar presente, para a revista 366, gol 9276. Chama 219, só. 219. 3398, boa noite. 3398, boa noite, táxi via Alfa Juliette, ponte 10. Alfa Juliette, ponte 10, até 3398. Confirme azul para 062. A 062, identifique e desça para o nível 050, vai servir o 366. Boa noite, 3891, identifique, voe direto, serra vida 368, desça para o nível 0620. Para o 060, na porta, serra vida 368, na vida. Boa noite, 1098, para informação, Alfa Portão 1, pronto para cópia. Bono 098, boa noite, autorizando o som ao Salo do Amarante, nível 370. Decola da pista 10, curva à esquerda, subida Puca, Jamo, Zipá, via Upper do 10. Transponder 5532, controle 120, decima 8. 7-0 aprovado, São Gonçalo do Amarante, conforme o de voa apresentado, é volta 1-0, curva à esquerda, Puca, Jamo, Zipá, preso 1-0. 5-5-3-2, 1-2-0-8. Alojamento correto, repasse para a senhora Puxa Bega, saneamento. Portada. 9276, desça para 2510, autorizado final da aeronave, reporte estabilizado. 2500, reporte estabilizado, voo 9276. Solo Salvador, boa noite. 0950, informação Alfa, 07, autorização Galeão. 0950, boa noite. Autorizado Galeão, nível 340. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida da El, linha da Irumi. E upper November 857 até Mosto. Transponder 5540, controle 120, decimal 8. Autorizado Galeão 340, decola no zero, curva direita, saída da El, Leda, Irumi, upper November 857, Mult. 5540, transponde, controle 208, TEL 9510. 9510, acontecimento correto, reconstrução para pushback acionamento. 0950. 4000, passo 075, para 060. Para 4000, PS 3291, ajuste 10 no 5. Passo meu, para 095, para 3291. Azul 4062, reduza para 2009, letra para 2506. Ajuste no 05, atualizado, sinal R9. Já reduzindo 2000, 10905, no 05, altímetro 0095, um voo. India, ponte 01185 e não altímetro 0095, voo 1090, obrigado. Serra Vitor 366, visual contal. Retorno 1-95, voo 9276. 2976, dia. Salvador, muito bom dia, voo 9276, aproximação pista 10. 0 avião 8 autorizado, aliás, decolar pista 10, vento 20 graus, 0. Aline, colo 10098. Decola os 10, chamo controle 1 no 2098. 608, bom 098, boa noite, obrigado. Boa noite, bom 098, decolado, Puca, Jambos e Far, passando 1500. 098, suba 370, Beta Puca, então Aracaju. 370 Puca Aracaju, gol 1098. Só está autorizado, Renato, 3891? 3891, na presente voo Serra Vitor 366, desça para 2510, autorizado a Renato e reporte estabilizado. 4 anos, voa Serra Vitor 366, autorizado a Renato, estabilizado para 3891. Azul 4062, chame turno 1-8, decimal 95. 285, boa. Pisado, ponto, pichando 0, vento 20 graus, 89. Quero ir para o 60, vou no 278. Só para confirmar, a nossa autorização foi Puca, Jamo, Zipar. Confirmo. Autorização no solo, eu tenho aqui a Aracaju. Qual é a sua rota? É o 310. Correto, então é a Puca, Jamo, Zipar. Então tá ok, tá no perfil da Puca, Jamo, Zipar, gol 1098. Salvador, muito boa noite, Azul 4062. Azul 4062, fechou a pessoa, Salvador, sai tudo. Guardado. 376, Solo Zulu 2, livre à direita, chama 219, Solo. À direita, mais um lado, Solo, vou no 17. Com 3891 no completa final, sobre torre frequência 98, decimal 95. 3891, boa noite, na 3891. Sim. Pouso, 120 graus, 89. Livre pouso, 4062. Boa noite, Psycho de Alfa, mantenha antes do Juliette. Alfa de Juliette, 7.